és um demónio aflito. Vês para dar largas ao seu grito. Nota-se na tua expressão um novo sentido. Um novo sentido. Tens que manter o teu ar agressivo e perceber que não podes estar passivo. Tu nem vais poder reclamar, ficar arrependido. Ficar arrependido. Eu não sei dizer o que vai acontecer. Só sei que tu vais libertar esse animal. Tens que estar pronto para o que der e vier. Sabes chegar o dia ao juízo final. Expressão.